Esse ano as rosas olhando as coisas bonitas, notando as maravilhosas. Ciente que há flores que também são espinhosas, que a coroa de Cristo na cruz não foi nada prazerosa. Sabendo que a situação nem sempre é favorável, a luta às vezes se torna insuportável. E ao invés de olharmos para a cruz, olhamos para o escárnio daqueles que dizem que nós não vamos conseguir, que olharam Jesus na cruz e começaram a rir, dizendo pro Senhor que se ele fosse Deus descia dali. Mas ele ficou lá, foi até o fim, pois a missão que tinha não terminava ali. Foi consumado, é fato, teu amor espalhado pelo homem louvado como Deus adorado. Amado por bilhões, odiado por alguns, fez o bem, fez o certo, não fez mal pra nenhum. Testemunhe tudo bem que ele te fez. Testemunhe todo amor que ele te deu. Testemunhe toda cura, milagre que ele te entregou. Erga as mãos e louva a Deus, o Senhor que te salvou. Gerações andam pelo seu conselho. Estava com Moisés quando abriu o mar vermelho. Exato, não é dúbio, avisou, não é sobre o dilúvio. Fez de Salomão um grande homem pensante, capacitou Davi para derrotar gigante. Lutou com Josué na batalha, evitou que Daniel e seus amigos queimassem na fornalha. Curou homens e mulheres de suas limitações, mais que o corpo e a carne, curou vários corações. Iluminou a mente, confrontou facções, instruiu multidões, motivou doações. 70 vezes 7 é a cota de perdões diários. Reprovou atalhos, falsos profetas fúteis. Repudiou doutrinas humanas inúteis. Morreu por amor e pra você testemunhar que ele ressuscitou e logo vai voltar. Testemunhe tudo bem que ele te fez. Testemunhe todo amor que ele te deu. Testemunhe toda cura, milagre que ele te entregou. Erga as mãos e louva a Deus, o Senhor que te salvou, que te salvou. Cordeiro verdadeiro, que nos amou primeiro, nossa fé testificou.